Pô, mas criança nasceu pra lavar a culpa dos mais velhos mesmo. Lavar o cu do mais velho. Como é que é, né? Levar a culpa, seu idiota. Chiquitita! Chiquitita não, porra! Tu não sabe meu nome, não! Furunco! Furunco! Pato Roco! Chico Tico! Chico... Ai, Rodrigo, se mata, cara, pelo amor de Deus. Não quer ouvir? Não quer ouvir? Vai embora, seu horroroso. Horroroso. Aqui eu. Vai interromper mesmo, desgraçado? Vou. Começa aí. É macho, não? Nem eu não. Não, rapaz! Aqui é o Rodrigo do Patife, ela da puta! Ó, oh, cidadão Jesus aí, mão na cabeça agora. Empurra! Alô! Camba de posto, dono de posto! Eu lá sei quem é dono de posto! Onde é que fica esse posto? É Alvorada! Alvorada! Tu é um filho da puta! Chico Butico não, pô! Tu não sabe meu nome não, cabo safado! Ô, Chico Butico! Chico Butico é a... Na tua mãe, filha da puta. Chico Butico, respeita a polícia, Chico Butico. Ô, Rodrigo, aí tem uma hora que ele fala assim, ô, Chico Butico, os meninos tava mexendo que você tá passando aqui, ó, estão falando um negócio aqui. Aí o Bessa ainda pergunta, né? O que eles estão falando? Chico Butico. Eles estão falando, é Chico Butico. Chico Butico não, Chico Butico. É, Butico. Atenção, Chico Butico. Não, não é essa gerência, cara. Essa cartolina aí, quando ele chamar aqui, frente àquela mulher do aeroporto. Atenção, Chico Butico, compareça, gerente. Manda muito, Lorian, vai lá, liga aí. Pior que quando ele atende, vai todo mundo gritando junto, né? Chico Butico! No final. É. Vai tomar no cu, filha da puta. Pega a mangueira do posto e enfia todo. Todinho no teu rabo, filho da rapariga. In the suspicious person, 4423 live, I'll get the mobile station, group of guys in an old Cutlass, I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time, watching the clerk, you'll be there. Hoje o Tosco Chanchada Podcast vai falar aí sobre um tema, né, polêmico. Muito. Polêmico. Ou não. Bem-aventurado, né, cara? Seja. Messiânico, né, cara? Que merda. Crucificado. Crucificável, né, cara? Crucificante. Aliás, eu acho que depois desse podcast nós seremos crucificados mesmo, cara. Se ninguém pegar fogo aqui hoje, não pega mais. Bom, aqui é Anderson Meira, vulgo Perna, mais conhecido como São Perna do Pau Grande. Rapaz, esse povo fica inflando o ego desse maldito aí no que dá. Inflar o ego não é problema, dura você encher o pau, né? Sabe como é, né, safada? Bom, aqui é Paulo, o Apóstolo. E aqui é Alemão de Arimateia. Estamos aqui também com os nossos convidados especiais. Vai o Wagner na frente que eu vou atrás. Pode ir, Rodrigo, vai você. Não, você é mais novinho, não quero, você é mais novinho, não quero. Desliga primeiro. Não, desliga você. Desliga você, não. Vai você. No 3, vai. 1, 2 e... Então, aqui é Wagner de Jesus, do podcast Rádio Blá, e já digo de antemão que tá todo mundo perdoado, hein? Amém, amém. Aqui é o Rodrigo do Quarto Sinistro, do Girimum Beta. Perguntou. Hã? Ninguém perguntou. Mas que voz é essa? Oh, chega de putaria, a gente vai pros e-mails e daqui a pouco a gente volta com o nosso atestado de óbito para o inferno. O Evangelho segundo Tosco Chanchada. Negócio altamente... Ora. I am Tosco Meio. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. E-mails alemão. Está valendo. Rapaz, vamos anunciar a novidade agora ou deixa pra depois? Não, vamos falar agora, porque tem gente que não gosta de ouvir o e-mail, né? Então não pare de ouvir o e-mail agora, que você vai se surpreender. Bound by wild desire. Seu Toba está fazendo bico? Seu apelido é Pica-Fumo? Comeu pimenta e agora está tomando no cu? Se sua resposta foi positiva, adequira já. Pomadas para hemorroida. Ring of Fire. The Ring of Fire. Você vai surpreender porque está em fase de finalização. Opa. O nosso protótipo. Opa. Algo que vai mudar a vida. Opa. De todos os todos os toscos chanchadeiros espalhados pelo Brasil, Portugal e Orlando, Flórida. Olha. Chique, né, cara? E alguns ainda desgarrados na Nova Zelândia, né? É, alguns que de vez em quando aparecem pela Nova Zelândia. É. O Tosco Chanchada Podcast vai lançar... Tananana. A camiseta do Tosco Chanchada das pomadas Ring of Fire diretamente do Tosco Shop, alemão! Oh my God! Oh, será que vai dar certo isso? Olha, eu vou usar. Eu vou dormir com ela. Vou usar até pro cachorro dormir com ela. A camiseta vai estar aí no post, né, Perna? Pra todo mundo ver. Isso, o desenho, assim, né? A ideia vai estar aí no post. Uhum. Fique ligadinho, porque em breve vamos começar com a pré-venda da camiseta Pomadas Ring of Fire. Cara, ficou show de bola, hein? É, o cara que fez é... Parabéns aí ao alemão que fez a estampa. Obrigado. É isso aí, dá uma olhadinha lá no fim do post. Episódio 32, né, alemão? É isso aí, episódio Serial Killers, povo fela da puta. Rapaz, foi o episódio em que a gente recebeu mais e-mails, acredita? E-mails que a gente séria que mandou. Você acha, que cara? Que do comentário é só vagabundo. Estou admirado aí com a quantidade de e-mails, inclusive não vai dar pra ler todos. É, infelizmente, né? Mas a gente lê. A gente fez uma seleção básica aqui. Vamos então agradecer aí a galera que comentou, ao Patrick, que é nome de homem, né? Nome de homem. Também ao Eduardo Aga, ou H, que é o ouvinte aqui de Marília, o único. Ao Danilo Santos. Vamos agradecer também ao Pedro Nogueira. A Ju De Luca, que é uma menina, rapaz. É menina, verdade, vi no Twister. Ao nosso querido e muito bem... Como posso dizer, Perna? Um rapaz muito bem... apessoado. É, bem... É. Pra não dizer estragado, né? De bundinha macia. É, lisinho. Tenra. Ó, tenra, tenra, né? Egg. Tenra egg. Tenra egg. Ao Torinho. Agradecimentos ao... Romeu Missal e Mamura. Ao Hendrix. Hendrix é que tava participando, né? Então, não sei o que, é que ele comentou. É. Ao Mr. Cabeça de Balde. Aí, ele colocou um cara com a cabeça de balde. Eu falei que era cabeça de balde? Ao Breno Roberval. O ladrão de chocolates. A Lígia Fogolin. Olha, será que ela tem Fogolin? Ui! O Fogolin. Meu Deus, meu Deus. A Queca. Queca. É mulher também, né, Perna? Oh, acredito que sim. Ao Jonathan. Agradecimento também para o Bruno com dois N's. Chique, não? Você viu? A Gabi. Gabi, que tá sempre por aí. Aí. Ao DC. Quem é esse, Perna? O DC, que é o tal do DC, né? Só não sabe pra onde, né, cara? Pro inferno, né? Aô! O Toba! E... Olha, ele que ficou bravo porque no Fast and Funk falamos o nome dele e ele não gosta, que fala que ele chama Vinícius Yudi. E você sabe que coisa mais bizarra ainda? Depois do comentário do Toba, quem que vem atrás? José! Aí. O professor dele ensina tudo pro Toba. Ui. Ao Mark. Que o Caio César. Ao Deivin? Deivin é frio, hein, perna. Melhor você dar e ficar lá mesmo. Ui! A Cade Carla, que suspeita que seja o fake do Zé de novo. É, ela disse que não é o fake do Zé, cara. É, prove, Carla. Mande uma foto sua nua para a gente. É, isso aí. Tem que ter... Escrito K num seio e Carla no outro. A gente acredita. E I love Tosco Chanchada. É, na barriguinha. Ao Bocão, rapaz. Bocão, depois que parou de fazer as propagandas da Gelatina Royal, resolveu começar a ouvir o Tosco Chanchada, né? Inclusive, o Bocão também leu aí Serial Killers Made in Brasil e tal. Concorda com a gente que diz que o primeiro Jogos Mortais realmente é bom. É, que foi inovador, né, cara? Depois virou aquela merda. Né? É. E olha quem está presente. O Jaburri. Esse é camarada, hein, cara? Esse é. Ele achou muita graça, né, perto? Quando lemos no outro comentário que nós conseguimos fazer a noiva dele chegar até o fim e ele não, né? E o mais legal do Jaburri também, cara, é o senso de humor desse cara. Ele é tão gente boa... Ele consegue ter aí um senso de humor aí que é pra poucos, né? E ele disse que topa aí, alemão, participar do Tosco Chanchada, cara. Tá fácil agora, hein, perna? Todo mundo já tá participando, cara, não precisa nem ser famoso mais. Que honra, não, cara. Você viu? Ah, vamos achar um assunto que você domine, Jabur Hill. Vamos agradecer também a Dani Cosmoveg, que tem nome de carro da Volkswagen dos anos 20, cara. Cosmoveg. What the hell, né, cara? Aham. Uhum. O Jim disse que tinha um vizinho, cara. Se eu não me engano aí, que era serial killer, cara. Ah, é? É sempre a culpa do vizinho, né, cara? É verdade. Almighty sempre presente, hein, cara. Eu não lembro o último que ele falhou, sério mesmo. Aliás, o Almighty é outro cara aí que a gente podia convidar pra participar do Tosco Chanchada, né, cara? Pode ser, vamos chamar ele, o Jabur Hill, o Torinho. Só celebridades, né? Só celebridades daquela palavra que você adora, qual que é? Das podosféricas. Podosfera. Podosfera. A podosfera é onde faz o filme pornô, né? Tá aí, cara. Podosfera já tá um termo, assim, antiquado, né? Tá muito fake. Então acho que a gente vai juntar todos os camaradas aí que faz podcast e vamos fazer aí a podosfera, cara. Aí tá, sim, hein? Uma putaria do inferno. Ô, oh, delícia! Eu sou o último da fila. O primeiro e-mail que chegou, alemão, foi do Nori Ojo. Nossa, que nome bizarro, cara. Nome de macarrão, né, cara? Nori Miojo. Eu acho que é rojo, perna. Rojo, né? É gringo, rojo, né? É rojo, rojo. E aí, o que nos diz o pequeno oriental? Ele diz o seguinte, podcast foda pra variar. Opa! Uia, foda pra variar é quando você trai sua mulher. Quando você vai numa casa de swing, né, cara? Coincidentemente... Dia desses eu assisti ao filme Helter Skelter, que conta a história do Charles Manson, um dos mais perigosos serial killers dos Estados Unidos. O cara foi preso sem ter matado ninguém. Isso é verdade, cara. É, ele só induziu os outros a matar. Ele induziu seu rebanho a fazer isso. Ele era tão pirado que seu evangelho era baseado no disco branco dos Beatles. Que bosta. E aí ele abre um parênteses aqui que diz o seguinte, pirado era quem seguia um cara com uma ideia dessas. Não é lógico, exatamente. Apenas pra deixar um aviso, cuidado que esse fica ligadinho é algo psicopata. Já tô até vendo vocês saindo no jornal. Juízo a vocês, abração. Eu não conheço esse cara, mas já gosto dele. Cara. Gostou, né? Eu amo ele. E o que ele deve fazer, alemão? Fica ligadinho, Norio. O nosso sócio aqui, Eduardo Cosso. Olha, o acabado. Inclusive um dos desocupados que ocupam o Tosco Chat. Verdade, né? Cara. Verdade mesmo, ele tá sempre lá. Aliás, você Tosco Chanchadeiro que nos ouve e que também é um desocupado, você pode acessar lá o Tosco Chat. No site do Tosco Chanchada tem um link logo acima. Você vai ser direcionado a um grupo do MSN e pode encontrar Tosco Chanchadeiros de todo o Brasil por lá. Você pode bater papo, trocar fotos nuas, vocês podem... Fazer sexo na webcam. É, cara. É uma boa, né? É, por que não, né? É, na sua ia precisar de uma 360 graus, né? Aliás, mulheres aí que ouvem o Tosco Chanchada, acessem o site e mostrem seus peitinhos lá, né? É, não custa nada, velho. O que é isso? Regulando. Vocês pagam peitinho aí na balada aí tão fácil, aí enche o cu de cachaça e depois fica aí mostrando os peitos, por que não lá no Tosco Chanchada? No Tosco Chanchada, né? Vamos fazer uma campanha. Mulheres, mostrem os peitinhos no Tosco Chanchada. Ele diz o seguinte, poxa, foi um assunto meio pesado para o Tosco Chanchada, mas me lembrei de um episódio do desenho South Park, onde o Ted Bundy, John Wayne Gacy e Jeffrey Dahmer aparecem imitando os Três Patetas. No episódio 3, Serial Killers da 10ª temporada. Ô, preciso conferir esse, cara. Deve ser bom, hein? No Museu do Crime, que fica na USP, tem várias fotos de serial killers brasileiros. As vítimas do Chico Picadinho e entre outros. As vítimas, um pedaço, né? É o que sobrou das vítimas. Pouco, né? Das vítimas. Além das réplicas com bonecos de cera de várias cenas de crimes. E é pra quem tem estômago. Fui lá como parte do estágio da faculdade de Direito e até hoje me lembro de tudo que vi lá. Abraços. Eduardo Coso, 31 anos, alto e moreno. Ui! Temos um e-mail também aqui do nosso querido Bruno Delacqua. Que já começa cantando a musiquinha, né, cara? Vamos ver quem manda. É um hit, né, Perna? Na fodosfera, né, cara? Na fodosfera. Porque o Tosco Chanchado agora inventou a fodosfera. É. Só os trutas são da fodosfera. Só os psicopatas. Só a nata. Mas cuidado que não pode ser nata também, né? Na fodosfera pode ser tudo, né? Menos nata, né? Puta que pariu. Aí o Bruno diz: fala, galera do Tosco. Aí ele fala: caramba, o Bart é especialista em serial killers? Killers? Não sei, cara. Eu sei que ele tava com uma apostila aqui. Assim como o Hendrix, olha só, já querendo comer o Hendrix. Querendo comer o Hendrix. Assim como o Hendrix, posso contar um caso da faculdade. Estudei com um cara no segundo ano de faculdade que aparentava ser uma pessoa perturbada. E quando ele ficava nervoso, crescia um calombo na testa dele. Cara, isso me traz lembranças. Porque eu tive um calombo na verdade, testa também. É verdade, cara. Dá medo. Aí quando o Perna tirou o calombo, sumiu o calombo do Perna, nasceu o filho dele, ou seja. Ou seja, né? Uhum. E por coincidência e infelicidade do cara, o Fantástico começou a mostrar o Homem do Rá, Thomas Green Morton, que também tinha um calombo na testa. Era muito feio aquilo, cara. Bizarro, né? Cara, muito esquisito. Parecia que tinha uma picanha na testa do cara. A melhor parte da aula era quando o professor fazia a chamada. E quando chegava o nome dele, puta que a classe inteira gritava: cadê o Nicolau? Depois disso, ninguém mais chamava ele pelo nome, sim por Rá. Puta que pariu, cara. A gente comentava que ele ia fazer igual o cara que entrou no cinema e metralhou todo mundo. Aí ele diz: vamos a alguns pontos. Analisando aí a personalidade do caboclo. Vamos, né, fazer um histórico do cara. Ele saiu com uma menina e pediu duas cocas light pro garçom. A menina falou que não queria light e sim normal. Ele respondeu: sou eu que tô pagando, você vai tomar light. Fácil, né? Ele justificou que se ele casasse com ela, ele não queria que ela engordasse. Nossa senhora. Mas, cara, deve ter comido aí um X-Bacon. É. E ele era obcecado pelo Zé Maier. Putz, era psicopata mesmo, cara. E gay, né? Essa época foi quando passava a presença de Anitta. Ele até começou a fumar porque o personagem do Zé Maier fumava. Nossa, se desse a bunda, então... Se pulasse da ponte, ele pulava também. Teve uma brincadeira em que um cara pegou o extintor e deu um banho no outro cara. Foi muito da hora, mas deu uma briga isso. E como ele não gostava dos dois, ele mandou um e-mail mais ou menos assim: fulano... O cara que molhou o outro. Sábado, na aula de DP, fui no carro com o fulano 2, o molhado. Pegar o material quando vi um negócio brilhando. Perguntei o que era e ele disse que era uma arma pra matar você, o fulano 3. Meu Nossa. Deus, cara. Que não tinha nada a ver com a história. Fica esperto. Aí ele falou pra mim: como não gosto do fulano 3, aproveitei e coloquei o nome dele também. Já usou o bagulho. Dependendo de onde ele ia, antes de entrar no carro, ele olhava embaixo do carro pra ver se não tinha bomba. Nossa, cara, que isso. Era um idiota, cara. No final do ano, um cara da nossa sala foi prestar um serviço na empresa em que o Rá trabalhava. Chegando lá, ele perguntou onde era a sala dele. E falaram que ele não trabalhava lá já fazia uns 3 meses. E o mais foda é que o cara ia de uniforme pra faculdade. Puta, olha, que pariu, cara. Que careta, cara. Na verdade, o mais foda é que eu não podia zoar com ele porque eu pegava carona com ele. Olha só, cara. Dormindo com o inimigo, né, Perna? Abraços a todos e parabéns pelo excelente podcast. Opa! Olha só, um e-mail de responsa aí. Histórias incríveis, né, Perna? Abraço também aí pra Dani, né? De novo, Cosmoveg, que mandou vários casos de serial killers, inclusive aí o do maníaco da feijoada, cara. Cara, que pariu. Diz ela que o maníaco da feijoada estuprava as mulheres, matava, cortava as partes e fazia o quê? Uma feijoada. Mas no caso dele foi comprovado um grau de loucura. Olha, oh, não, imagina. Dele, não, é normal o cara fazer feijoada com os outros. E esse cara tá numa clínica psiquiátrica, cara. Olha só. Imagina fazer feijoada de mulher, cara. Faz ser louco no Brasil, que né, cara? Que doideira, né, cara? Tem um e-mail também do... Que também comentou, né? Do Patrick Borba, cabeleira. Oi, cabeleira. Ô, Valderrama. Oi. E aí, cambada de Tosco Chanchadeiros. Eita. Aqui quem escreve é o leitor e ouvinte Tosco Chanchada, Patrick Borba, cabeleira, de 15 anos. Moro em Tapes. Tapes, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rapaz, eu fico com medo das coisas que a gente fala, porque quem ouve a gente parece que tem... 15 anos, cara. Você acha, cara? Com a vida toda pela frente aí, já ouvindo o Tosco Chanchada. Cara, você vai foder com a sua vida, bicho. Esse último cast sobre serial killers ficou muito foda, como sempre. É, mas a gente só fez um, como é que ficou como sempre? Muito foda. Ele come sempre, ele falou quem, né? Ah, entendi, é verdade. Eu não sou. Cada serial killer que chega a assustar, com tanta loucura e sadismo, e aí percebemos que o ser humano não tem nenhum escrúpulo. Opa! Eu sou um cara sério, rapaz. Você é escrupuloso, né? Ui! Tem um escrúpulo gigante. E quanta criatividade nos nomes, hein? Caramba, dos brasileiros são os mais escrotos. Maníaco do Parque, ele fala Zé do Picadinho, mas na verdade é... É o filho do Zé do Caixão com o Chico Picadinho. É, seu Nonô. Seu Nonô. Entre outros. Coitado do seu Nonô, cara. E como sempre, o cast que deveria ser sério ficou... completamente esdrúxulado, ele diz. Palavras, cara, que só existem no Rio Grande do Sul. E não estou reclamando, assim que tem que ser. Ó, os caras. É, você viu? Mas enfim, falando sobre todos os outros episódios que eu vi, com a maior cara de pau, nem comentei, nem mandei e-mail. Que bom. Sinceramente, o melhor podcast que já ouvi. Ouço em torno de 15 podcasts semanalmente, ou seja, não tem vida social, né? Não, dois por dia. E às vezes vou escolher qual ouço primeiro e decido ouvir de novo algum episódio do Tosco ao invés de ouvir um inédito de qualquer outro podcast. Ô, oh, rapaz! Cê viu? Vai devagar porque tá acabando já, né? Porque só tem 33. Vai ter 33 hoje, né, Pé? É. Humor escrachado, bagaceira e magnífico. O que, que é bagaceira aí no Rio Grande do Sul, cara? Palavras que você só encontra no Rio Grande do Sul. Você acha? O Tosco é o que me faz rir quando estou mal. Se tornando mais do que terapêutico e praticamente um amigo. Cara, esse cara é gay, e tá vendo? Não é só os nossos amigos Léo Farias, Álvaro Nóbrega e Caroline Cat, que fazem, né, que salvam vidas. O Tosco Chanchada também tá servindo como terapia, né, pra fuder com a vida dos outros. Né, pra você virar um serial killer. Ele faz alguns comentários aqui sobre o Fast and Fuck, que tá gostando também, elogios comerciais, enfim, um monte de elogios aí, lá. Um grande abraço a todos os toscos, obrigado. E um especial por trás no velho Nonô. Filha da puta, maldito, desgraçado, miserável. Morre logo, gaúcho viado. Ah, não, pra ter o nome Patrick é foda, né, cara? Mas enfim, Patrick, fica ligadinho no quê, alemão? Agora, pegadinha agora do peguei, malandro. Hein? Pegadinha do malandro. Abraço. Tem também aí um e-mail do Leonardo Costa, alemão. Leonardo, você gosta dele de Costa, perna? Olha, rapaz, como eu não conheço, eu fico até meio assim, sem jeito de... Bom, deixa essa parte sexual pra lá. É. Se bem que assim, né, um cara, assim, o Leonardo Costa, olha o e-mail dele, Leozinho... Ponto eu. Ai, caramba. Ai, não. Ponto ele. Leia o. Ele diz: e aí, pessoal do Tosco, queria parabenizar vocês pelo trabalho. Trabalho, né? Já faz algum tempo que acompanho vocês e acho vocês muito foda. Ele gosta muito de usar a palavra vocês. É verdade. Usou 5 já. Achei muito bom esse capítulo. Capítulo sobre do viver a vida. Não, ele diz: achei muito bom esse capítulo sobre serial killer. Após ele, eu comecei a reparar o quanto existem pessoas na minha sala com potencial de virar um. Você viu? Muito. Oh, tá vendo? É. Utilidade pública também, mesmo, hein, de cara? Novo, né? Só comentando sobre o sucesso do Tosco, achei uma matéria hoje na internet muito interessante. O Discovery Channel falando sobre John Wayne Gacy. Com certeza o pessoal da Discovery ouviu o Tosco Chanchada, tá vendo? Isso acontece muito com a gente. Opa! Fizeram da Nova Zelândia, lá na Globo, né? É isso aí, Leonardo Costa. O senhor Nuno tem uma mensagem pra você. Leonardo, deixa eu esfregar a sua costa, pegar o pau na sua bunda. Ai, caralho. Deixa aí, Leozinho, quanto eu. Abraço e fica ligadinho no Tosco Chanchada Podcast. Você gosta de falar ligadinho, né, Fer? Ai, beleza, tá roubando isso daí dos outros, sabia, né? Isso é criação minha. Essa foi uma seleção que a gente fez de e-mails. Chegaram vários e-mails aqui no Tosco Chanchada. Galera, muito obrigado mesmo por mandar e-mail pra gente. A galera também que comentou, é importante esse feedback pra nós. Não pare de mandar, porque a gente não leu, que no próximo a gente lê, né? É, a gente vai acabar lendo. É, um dia a gente lê. Um dia a gente lê. Por isso, não perca seu tempo e mande logo. Ouça o Tosco Chanchada Podcast, mas antes, manda e-mails. Como é que faz, alemão? É muito fácil. Você precisa ter uma conta de e-mail, né? É. Então, depois de você ter uma conta de e-mail, você manda o seu e-mail para email@toscochanchada.com com críticas, sugestões, dicas e afins. E você será a pessoa mais feliz do mundo. Tendo seu e-mail lido aqui no Tosco Chanchada, né? Siga-nos no Twitter, a lista está abaixo do post. Uma renca, né, perna? Tem também Tosco Chanchada no Orkut. Tem, comunidade. Eu ouço o Tosco Chanchada, entra lá, que lá é muito agitado. E tem também a comunidade no site meupodcast.com. No mais... Nada mais. Vamos então, que hoje o episódio é no mínimo sagrado. Ui! Faça o sinal da cruz e ouva. Satanás! Não me provoque, baby, senão eu vou te acelerar. Olá, pequena criança. Você tem um sonho, não é? Quer ser ator, não é mesmo? Mas a falta de talento e incompetência falam mais alto, estou certo? A solução pode estar mais perto do que você imagina. Curso de interpretação Cigano Igor. Você não entende mesmo, não é, Dana? Você que não entende. Eu entendo sim. Entendo, por exemplo, que se o tempo voltasse, você não fugia mais de mim. Com o curso de interpretação Cigano Igor, você pode se tornar um grande ator sem sair de casa. Adquira agora mesmo o primeiro dos 97 fascículos do curso completo, que vem com uma fita VHS com dicas do próprio Cigano Igor, além de uma roupa de cigano lindíssima. E preste atenção! Se você disser que conheceu o curso através do Tosco Chanchada, você recebe um brinde. Uma pauta com todas as 14 falas do Cigano Igor na novela Explode Coração. Curso de interpretação Cigano Igor. Aprenda com o mestre. Você não entende o que é passar a vida inteira amando uma mulher que seus pais escolheram pra você. Que você não sabe direito como é. Nunca vi o rosto. Cara, eu tô pra dizer que este é um dos assuntos mais difíceis que a gente já falou no Tosco Chanchada, cara. Será que a função da gente ser o demônio em pessoa dificulta a coisa? A ideia do Cristo histórico, ela é, assim, é muito controversa, porque, aliás, a galera aí, o Rodrigo, o Wagner, que estudam ciências humanas, sabem que varia, assim... O Wagner estuda geografia, deve saber muito bem. Que... Geografia humana, tem né? Tem um GPS, né? Oh, por exemplo, uma descoberta que se faz hoje, por exemplo, muitas vezes anula o que foi estudado lá atrás, cara. Exatamente. Mas sem contar que inventaram o tal da fraude também de um tempo pra cá, né? Tem também isso, né? Que o cara... Tem isso também, o Sansudário, entre outras coisas. A ideia desse episódio não é falar sobre a questão religiosa. A gente não vai falar do Cristo religioso, apesar de... Ah, então vai embora. Ah, é quase impossível. Vamos tentar não falar do Cristo religioso. Tá. A galera que ouve o Tosco Chanchada tenta esquecer um pouco da ideia religiosa do Cristo, porque senão você vai... crucificar a gente. É, com certeza. Apesar que eu não acho que tem religioso que ouve o Tosco Chanchada. Ah, tem sim, cara. Tem uns macumbeiros já. É verdade. Não, só da Seixonoie, né? Fazer boneco do alemão e do perna pra ficar cutucando. Porque imagina a seguinte situação, um exemplo clássico, assim, antes da gente entrar no assunto, tem aquele filme lá, O Corpo, né? Uh-huh. Que desconfia-se que encontraram o corpo de Cristo e tal. Se realmente acontecesse uma ideia daquela lá de fato, cara, ainda assim, por uma questão, assim, de fé que as pessoas têm nas religiões e no símbolo da religião, não ia ter efeito nenhum, cara. Na verdade, ia causar uma revolta, o pessoal ia achar que era uma fraude e ia ficar por isso mesmo hoje em dia. Vocês acham que ia mudar alguma coisa? Ia mudar, mas assim, depende também da mente da pessoa. Porque temos dois tipos de religiosos. Aqueles que são os donos da verdade, você pode mostrar qualquer evidência, ele não muda, porque ele é radical, ele tá com aquela ideia na cabeça. E você tem aquele cara que está disposto a ver um outro lado, ou então ignorar certas coisas. Tem muitos religiosos hoje que podem se dizer católicos ou evangélicos e que não concordam com o que as igrejas dizem. Minha mãe é católica e não concorda com a proibição da camisinha, por exemplo. Então, é bem controverso. E mudaria bastante. Então, mas assim, isso... Esse é o grande erro da tua mãe, né, cara? Porque se ela tivesse usado, você não tinha nada. Pois é. Aí só depois ela veio tomar noção disso. Não, mas assim, Rodrigo, eu falo em questões assim conceituais. Por exemplo, se a gente encontrasse o corpo de Cristo hoje, as pessoas iam continuar acreditando que ele ressuscitou, entendeu? Uhum. Assim, não tô falando de um dogma, não. De um dogma que a igreja, de repente, mas, inventa. Mas segundo a igreja, segundo a Bíblia, o corpo de Cristo não sumiu? Sumiu. Então, isso que pega, entendeu? Na Bíblia é dito que eles abriram lá o local onde estava o corpo de Jesus, não estava mais o corpo, entendeu? Só o manto. Então, se você vira, é só o manto. Então, e ele ascendeu ao céu. Então, se você fala que achou o corpo de Cristo, velho, você vai mexer com a fé de muita gente, cara. Você vai abalar toda a estrutura da igreja, começando só nessa parte aí. É, porque aí se achou o corpo, quer dizer que não ressuscitou, né, cara? É, exato. Então era o fake lock. Malditos fãs de Lost, né, cara? Pois é. A gente vai chamar de Evil Jesus. Jesus negão. Rodrigo, você sabe mais ou menos como é que era o contexto na época antes do nascimento de Cristo aí? Cara, assim, temos a Judéia, hoje a gente chama de Israel, naquela época o Império Romano, um dos maiores, não o maior império do mundo, a gente tem que lembrar muito bem disso, controlava a região. O Império Romano controlava a região com cobrança de impostos, os judeus que antes tinham sofrido mais uma diáspora, que estavam bem presentes no Império Romano, espalhavam pela Espanha, atual Alemanha, Itália, foram todos deportados de volta para a Judéia. Existia a presença romana e existia um espírito bastante nacionalista, porque existia uma nação estrangeira, que eram os romanos, ocupando a região. E quando alguém toma conta da tua casa que não é você, tu fica meio irritado. Então, havia um espírito, um espírito nacionalista. Aconteceram rebeliões, mas o Império Romano, os romanos se consideravam seres superiores. Eles achavam que quem não era romano era bárbaro. E todo mundo deveria ser romanizado, deveria ser civilizado. Então, Roma exercia forte influência. E Roma também tem um panteão de deuses gigantes. Roma considerava os deuses de um país, eles valiam lá. Os deuses romanos não valiam no Egito, por exemplo, que era uma região ocupada. Os deuses egípcios tinham poder lá. Então os romanos tinham uma série de deuses, uma mistura, não tinha uma religião fixa. Era a ocupação romana, basicamente. É, e os judeus eram acostumados, assim, de certa forma, a terem os seus reinos, né, cara? Então imagina, assim, a disputa que era na época e, assim, de acordo com as profecias e tal, os judeus, acho que até hoje eles continuam esperando um Messias, Messias, porque desde essa época eles acreditavam que o Messias seria um grande líder político que ia tirar eles da merda, né? É, segundo a profecia do judaísmo, o filho de Deus será realmente um rei, porque eles falam que Jesus é um rei. Então, será realmente um rei, segundo eles. Até hoje eles esperam. Tá meio atrasado, né? Mas até hoje eles esperam. Com a monarquia acabando, tá fudido, né? É, pois é. Eu falei, cara, é melhor achar logo porque não tem mais monarquia. Só se for um rei momo, né, cara? Puta que pariu. Daqui a pouco recebe, daqui a pouco a gente recebe uma carta antissemitas. É. Cara, mas se for ver, o Rodrigo, às vezes não é nem pegação de pé, mas é, o Império Romano pra época, assim, não sei como é que era a questão, assim, da autoridade deles e tal, não tem essa informação, mas se for falar em progresso, cara, os romanos, assim, naquele contexto, era o melhor sistema. Pô, com certeza. Com certeza. Os romanos, até algumas teses e alguns pensadores pensam que quando ascendeu o cristianismo e começa a Idade Média, que tem esse nome por ser Idade Mediana, né, Idade das Trevas, fala como se o cristianismo fosse causador da derrota romana, do fim do progresso, porque tem coisas hoje, principalmente em engenharia, arquitetura, que os romanos fizeram e que até hoje a gente não entende, e que até hoje a gente não consegue fazer. Então, Roma era sim progresso. O problema é que não deixa de influenciar no espírito nacionalista. Esse é o problema. Os judeus sempre viram os romanos como infiéis, porque para os judeus, o deus dele, o deus que eles têm é o verdadeiro, entendeu? É o único, né? Os romanos trouxeram a gangue, né, cara? Exatamente. Então... Mas, cara, tem até uma cena foda do filme Vida de Brian, do Monty Python, que tem os caras revoltosos lá à frente dos povos da Judéia, que eles estão falando, os caras falam, e os romanos vieram aqui, invadiram nossa terra, sei lá, e o que eles fizeram por nós, né, cara? Os caras morrem. Aí tem um que fala, o aqueduto? Aí o outro fala, pô, saneamento básico? O outro fala, o vinho? Um monte de coisa. Os caras falam, mas fora educação, saneamento básico, não sei o que, não sei o que lá, o que os romanos fizeram? Os caras, não fizeram nada. Aí eles vão lá e fazem merda. Vida de Brian é Monty Python, cara. É, porque a raiz do... A raiz do judaísmo, cara, eles eram tudo nômades. O povo só sabia andar por aquele deserto lá e tal, depois que eles foram começar a ter reis, assim, e tal. E, inclusive, alguns historiadores dizem que, na verdade, por exemplo, Davi não foi não teve um reinado tão grande igual se fala nos textos bíblicos, né? É, um reino que durou pouco, que não tinha estabilidade. Sabe aquele reino que se o rei morrer, acaba a merda toda? Tipo o Alexandre, o Império de Alexandre da Macedônia. Pronto, o cara morreu, acabou esse negócio. É a mesma coisa. A única diferença é que Davi mandava só numa fazendinha. É, exato. Então, alguns historiadores dizem realmente que o reino de Davi não era tão grande assim. Aí depois veio o filho dele, Salomão, né? Que o pessoal fala que foi maior ainda o império e tal, mas... Assim, mas esse negócio de maior é bem relativo. Porque, sinceramente, o Estado de Israel é menor que o meu Estado. Então, não era um império expansionista, aquela coisa gigante, exército. Mas qual que é o seu Estado, cara? E o grande seu Estado mental, né? Puta que pariu. Peraí, que ele tá pensando numa resposta, velho. Não. Percebi. Qualquer hora eu vou te pegar, viu, pai? Você vai ver na saída. Vai ver na saída. Ai, ai. Quem tinha religião na época eram assim, os romanos, né? E depois os judeus que acreditavam em Jeová e Yahvé, né? Aí fica a critério. Depois não, o resto do povo lá, os gentios, né? Muita religião, né? Na época, cara. Muita religião. Assim, tinha cada região ali tinha um esquema diferente, né, cara? Não, praticamente assim, cada povo tinha a sua religião, entendeu? Às vezes soldado romano. Não, mas era bem isso. Eles estavam ocupando o mesmo lugar no espaço, mas cada um acreditava numa coisa diferente, sabe? Os romanos, na verdade, eram grande oportunistas, né, cara? Porque a mitologia romana ela é baseada na grega, né? Praticamente roubada, assim. Só muda os nomes, Júpiter, Marte, essas coisas. Como eu falei pra você, os romanos, quando eles expandiam seus territórios, eles absorviam cultura estrangeira. Então, você via o deus Mitra, por exemplo. Ah, o deus da guerra, dos soldados não era Marte? É, era, mas Mitra também. Então era um panteão gigante. Não, cara, na verdade, os romanos eram que nem o Kibeloco, sabe? Ele rouba a piada de todo mundo e fala que é dele. Os romanos é a mesma coisa. Pegava a religião dos outros e dizia que era deles, cara. Lembrando que o que falou é aí isso. É da Rádio Blá, não é do Exatamente. Mas isso é fato, cara. Tanto que, se eu não me engano, Constantino, né, que oficializou a religião cristã, né? Uhum. Me corrija se eu estiver errado. Não, tá certo. Até rolava um argumento que era o seguinte na época, né? Que a Maria de vocês é a Vênus, nossa, não sei. O filho de Maria e tal é o fulano de tal, lá, o filho de Vênus, não sei. Eu não sei qual que é a sequência correta. Tanto que as imagens que se tem por aí, né, a galera vê o Jesuszinho bonitinho lá, a mãe segurando uma criança lá no colo. Se eu não me engano, essa era um quadro, cara, uma imagem que representava, na verdade, deuses romanos, cara. Isso é uma explicação muito simples. Quando surge uma religião nova e você quer que as pessoas se convertam, você não pode chocar, você não pode mostrar uma coisa muito diferente. Então você puxa elementos para... Você faz comparações, né? Exatamente. O nascimento de Jesus, que seria no dia 25 de dezembro, na Bíblia não tem dizendo nada, não tem dizendo quando foi o nascimento de Jesus, mas o nascimento de Jesus condizia com a festa do solstício de verão, que caía no dia 25 de dezembro. Ótimo! Entendeu? Você cria os santos. Essa foi boa. Você cria os santos. Ah, temos São Jorge, o padroeiro dos policiais, do exército. Do Corinthians, né? Também... Verdade, cara. Você tem um santo pra tudo. Tem santo pra dor de cabeça, tem santo pra, sei lá. Tem o São João do Meretriz também. Paulão é devoto. Eu sou devoto do São João do Meretriz. É um santo bem legal. Tem santo pra tudo. Então, isso é uma maneira de tornar menos chocante. Não é fácil você chegar pra uma galera que acredita num montão de Deus e falar, ó, só tem um e cala a boca. Então, ó, é o seguinte, hein? Agora acabou aquela putaria, um só e olha lá, hein? Mas é foda, assim, a questão icônica é forte, né, cara? Porque, assim, se você pega, por exemplo, os filmes que a gente vê, as encenações, etc., sobre o Cristo, lembra um cara de olhos azuis, cabeludo e tal, parecendo um hippie. Era o único, né? Né, cara? Parecia um mendigo, né? Dá uma analisada. Se o cara... Jesus era carpinteiro, certo? Profissão dele? Supostamente. Exato. Naquela época não tinha serra elétrica. Não? Exato. Muito menos motosserra, né, cara? Daí, cara. Ele morava em Veracruz, né? Pensa bem, você acha que, assim, na época o cara teria que cortar lá a lenha no machado mesmo, no braço, e era tudo no braço, na serra. No dente. Entendeu? No braço. Então, assim, ele nunca que teria aquele corpo franzino que você vê nos filmes, sabe? Ele seria um cara fortão. Ele ia ser, né, cara? E ele era judeu, então, assim, ele também deveria ter o quê? Por volta de 1,80m? Teria olhos escuros. Teria, mas tipo, fortão não, também teria, não, né? Não teria um cabelo liso. É escova, cara. Chapinha que ele fez. Então, não teria. A pele seria mais escura. É árabe, pô. Não. Ah, então, pensando nisso, Saíd, Jesus é praticamente um Conan. É por aí. Mas o Pern tá falando que Jesus ia ser fortão porque era carpinteiro. Era carpinteiro, não era estivador. Não era magrelo, né? Mas também não era. Não, cara, ele era carpinteiro, ele ficava pegando no pau. Que pariu! Lembrei de uma edição, corta aí. Foi da Rádio Blab. É, exatamente. Frisando bem, caso o Pern esqueça de cortar, esse rapazinho é da Rádio Blá. É, Rádio Blá pra um réu, né, cara? Everyone, may I have your attention, please? I would like to introduce you to the one, the only, Jesus Christ. That's right. That's Jesus Christ, right here. Jesus Christ. Bom, eis que a profecia então se cumpre, né? Jesus supostamente. Jesus nasce aí supostamente numa manjedoura, né? Que a galera colocou lá um estábulo cheio de animais e coisa e tal. Porque na Bíblia não fala, né, cara? Não tem referência nenhuma sobre isso. Fala só que numa manjedoura, podia ser no meio da estrada. Fala que ele nasceu ali porque não tinha um lugar nas salas lá da onde ele tava. Na hotelaria, né? Na hotelaria deles lá, não tinha... Não tinha plano da onde ele ia. nada. É, o plano de saúde era não cumpria. Era SUS, né? Era SUS, é uma fila do caramba. Bom, aí, seguindo a tal profecia, vieram os ditos reis magos, né? Que, na verdade, não se sabe rei da onde que esses caras eram. Da onde, né, cara? É. Segundo a mãe do Brian, ele estava bêbado, que, né? Os caras falam que eram reis magos que deram um presente. Devia ser uns camelô oferecendo uns bagulhos. Certeza, era mascate, cara. Ah, se era camelô, não sei, mas dizem que vieram de camelo, né, cara? Mas na Bíblia não fala nem que era rei, nem que eles vieram de camelo. O cara pode ter vindo de mototáxi. É, e mago tem a conotação de astrônomo, né? Porque assim, geógrafo, mago, astrólogo, astrólogo, antigamente era considerado astrônomo, na verdade, né, cara? É, inclusive, eles vieram como referência seguindo uma estrela. Uma estrela, né, cara? É. E pode ser como homens sábios também. E na verdade, na Bíblia parece que podia nem fala ser, que era três, né? Só fala que eram reis. Ah, não fala que era três? Não, se, acho que tem. Podia ser tipo 13, 15. Ah, porque ela menciona que homens sábios vieram, mas não diz quantos. Quantos? Pode ser 40. Podia ser uma renca, né, cara? É. Mas se eu não me engano, tem os nomes, né? Se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, eu acho que fala de Baltazar, Melquior. Melquior? Baltazar, Melquior. Reginaldo Rosa. Seu nono. Seu nono. Não, não, não. Na ponta direita, tá Gaguinho. Era pra falar. O gasolina. Não, mas na verdade não é Belchior, é Melchior. Ah, é seu, tá vendo? E tá tem bom, um terceiro que eu não me lembro o nome, cara. Era o seu nono, certeza. Ah, o Gaspar, né? Gasparzinho. O Guinho, Zezinho e Luizinho. Mas, cara, nem eram reis, nem magos. Eram uns caras voltando de uma festa fantasia. Certeza, cara. Bebaço, né, cara? Entrou na casa errada, né? Então, porque ela... Ô, mano, que é um barato aí pro moleque aí, não? Porque na Bíblia fala que vieram alguns reis. E diz que o menino ganhou três tipos de presente. Mas não diz que... Pode ter sido o filho da puta lá que não levou presente. Sabonete. Na Bíblia fala que era ouro, incenso, blá, blá, blá. Então, na Bíblia fala. Acho ouro, que fala, né? Acho que fala. É, ouro, incenso e mirra. Falam que eram três tipos de presente. Mas não que três pessoas levou cada um. Pode ter sido um levou tudo e os outros... O cara nasce do estábulo aí. Mas aí já rola alguns lances estranhos, né? Porque no Evangelho de Mateus, né, já falando do nascimento, ele fala que foi José que foi avisado por um anjo, né, que do nascimento do menino. Mas ele não tava junto? O Zezão? O Zé? Ele não acompanhou. Ele tava dando aula, né? O pai do maluco. Ele acompanhou só todo o processo. O anjo chegou, tua mulher tá se fudendo ali no estábulo. Ele tá no meio de umas cabritas ali, ó. No Evangelho Coitado de Lucas, cara velho. Já no Evangelho de Lucas... O cara era Lucas, pai de... Oh, sabe o cara correndo assim, meu filho vai nascer! Ele era pai de primeira viagem, cara. Ele não sabia o que fazer. Então, no Evangelho de Mateus fala que foi José que foi avisado. Mas no Evangelho de Lucas, cara, fala que foi Maria que foi avisada. É um rolo, né, cara? Entendeu? É isso aí, ó. Porque, sei lá, cara. A gente tava falando que não pode ter um talvez, né? Pra você acreditar numa coisa 100%, né? Exato. É. E aí já tem um talvez, né? Quem? Ah, de repente os dois, né, cara? De repente os dois foram avisados. É, a Maria foi avisada. Você tá falando que a Maria foi avisada antes, mas no Evangelho de Lucas tá dizendo que foi José. José foi avisado antes dele vir. Isso. Porra. Mulher em... Eu acho que os dois foram avisados, só que a galera não conversa muito entre si, é né? É igual Lost, eles não se conversam. Não, cara, tu chega pro outro maluco, vem um anjo, tá dizendo que eu vou ter um moleque. Os caras, tá doido. Aí, do mesmo jeito ela, então ninguém falou. Ó, um outro detalhe, cara, é que no Evangelho de Lucas, por exemplo, não fala de reis magos, falam de pastores, cara. É, pô. É, de repente é algo que se perdeu na tradução, né, cara? Então, é um texto que ficou obscuro, né? Mas, assim, o que justifica a crença no livro sagrado é que não pode ter contradição, né? Exato. Tipo essas não, aí, mas né? Mas vale lembrar também que os textos bíblicos, eles foram muito modificados pela igreja. Isso é verdade, entendeu? Total. Não tem nenhum livro que tenha as escrituras originais. Tudo a igreja foi modificando de acordo com a necessidade. eles queriam. Não, sim, mas eu, se o cara modificou uma coisa lá, o cara que tá traduzindo, e vê que em dois, é possível que a mesma pessoa tenha traduzido dois, né? Aí ele vê lá que no evangelho tá o, que o cara nasceu em Belém, no outro que em Nazaré, aí já é um erro grave, Pará, né, cara? Em Belém, Pará. Escutando Calypso. Se a gente dá pra pensar aqui, boa parte, esse fato de todo mundo tá lendo, ler a Bíblia, é algo até recente na história? Todo mundo, só... entre aspas, né? Não, porque depois que começou a ser com a imprensa e tudo mais, que todo mundo começou a ler, aí sim, né, cara? Mas quem conhecia mais era a igreja, aí ficou. Pai, passa pra filha e assim vai indo. É, o pessoal não tinha conhecimento. Até porque todas as escrituras eram em latim. E só a igreja sabia latim. Antigamente era escrito em aramaico e hebraico, né? Exato. Assim, os originais, né? Os textos originais, né? E o único que sabia isso, quem todo mundo sabe, é o Mel Gibson. Exato. Filha da puta. Eu acho que, assim, esse lance de modificações, assim, no texto, eu acho que é especulação nossa, mas a interpretação é que deve ter sido mudada conforme o tempo passou, cara. Sem contar, assim, que o português, a gente sabe que o português, ele é fraco pra cacete, entendeu? Qual deles? Ó, por exemplo... O Roberto Leal, né? Ó, por exemplo, a palavra amor pra gente, ela tem pelo menos aí três significados diferentes, que a gente fala em amor pai pra filho, fala amor entre amigos, entre marido e mulher, então assim, é a mesma palavra, só com significados diferentes. Se eu não me engano, no grego, cada um desses sentimentos tem palavras diferentes pra explicar, cara. Então assim, muitas, às vezes a gente vê, por exemplo, se eu não me engano, quando, no texto bíblico, quando o Cristo pergunta pra Pedro lá, Pedro, tu me amas, lá, que ele pergunta acho que duas ou três vezes. Três. Aí o galo canta, fudeu. Não, ele nega Jesus. É, aí é outra coisa. Não, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Ele fala, tu sabes que eu te amo, né? Ele nega pras outras pessoas lá, quando pergunta, não era você que tava junto com o Cristo lá? Ele fala, não era eu não. Sei de nada, tô chegando agora. Nem conheço. Aqui, né? Sei. De lado, eu tenho que gravar um Tô Chanchado ali, volte lá. Mas se eu mas se não me engano, né? Esse é o Paulo, não é o Pedro. Se eu não me engano, nessa parte, quando o Cristo pergunta pra Pedro lá se ele ama o Cristo, são situações diferentes. Só que na tradução, a gente entende assim, como ama. Como ama, e ele amor. Pergunta três vezes a mesma coisa. É. Então eu acho aí, que... Aí como diria Didi Mocó, esse solicita. Então eu acho que talvez, eu não sei, assim, eu não consigo afirmar que rolou muitas alterações de acordo com a necessidade da igreja, mas eu acho que na interpretação pode ter havido sim, cara. Se tem algumas coisas que alguns cristãos dizem é que Jesus era contra a instituição. Era contra a formação de uma igreja oficial, coisa que não aconteceu. Alguns cristãos defendem isso. A Igreja Católica se tornou uma instituição que tinha poder. E o que ela pudesse usar, e o que ela pode usar para manter o poder e a influência que tem, não como era antes, mas que ainda tem, ela vai usar. Ela pode fazer alguma coisa dizendo que é a vontade de Deus, porque os fiéis não têm, de certa forma, argumento, ou então simplesmente abaixa a cabeça e obedece. Então é totalmente compreensível o que o Wagner falou, de uma interpretação diferente, ou de uma tradução modificada, enfim, qualquer coisa que seja para ajudar a igreja. Pô, a Igreja Católica já mudou muito, cara. Muita gente não sabe que padre já pôde casar. Na verdade, eles já casavam, né, antes, né? Exato, mas depois que foi se tornou proibido, porque acharam que um padre com um filho poderia ser um herdeiro, e esse seria herdeiro da igreja, enfim, dinheiro, né? É. Cara, de tudo que já se viu, assim, ó, da história da Igreja Católica, eu acredito muito, cara, que rolou o lance de mudar o texto mesmo da Bíblia, cara. E até porque tem toda a lenda, a história, tipo, que existiria um evangelho de Jesus, que nunca apareceu, né, cara? Que tá escondido lá no Vaticano e tal. Dizem que tem também o evangelho de Judas, o evangelho de Maria Madalena. É, tem os agnósticos, né? Mas é muito louco, né, cara? São os evangelhos apócrifos, né? Totalmente maconhados, porque... cara. Verdade, cara. É muito louco. É um Jesus totalmente fodão, assim, encanado, sabe? Que é o que o pessoal vem batendo há muito tempo aí, desde, assim, reacendeu essa discussão com o livro livro do o Código da Vinci e tal, pra falar sobre um Jesus, inclusive, que foi casado e tudo mais, né? É, a última tentação de Cristo, né, cara? Também é o mesmo esquema, cara. Mesmo esquema. Assim, seria uma... na verdade, como se fosse uma realidade alternativa, né? Onde mas, a gente enfim, tá... a temática do filme é justamente essa parada aí, né, cara? De, pô, Jesus foi lá, fez um amor e tal, né, cara? Era um cara normal. E é uma coisa que a galera confunde, que é o seguinte, se fala em sexo, por exemplo, se fala, já que a gente tá falando do nascimento de Cristo, se fala que ele teria que nascer lá do Espírito Santo e tal, né? Porque ele não teria o pecado original. E aí se cumpriria também a profecia, né? Só que aí a galera, assim, na verdade o pecado original não é o sexo, porra. Porque crescei-vos e multiplicai-vos, né? É desobediência. Não é isso? Mas, cara, entendo uma coisa, Anderson, a religião é falha, a religião se contradiz. Não, sim. O que se fala, assim, do pecado original é da desobediência, que esse foi o primeiro pecado, e não o sexo. Só que é um ensinamento errado, cara, olha... Porra, no início do século XX, a galera ainda transava com a cortina no meio, cara. Pode crer. Nossa, como faz isso, cara? Entendeu? A galera era só cortina. Era só roupinha e um buraco, sabe, alemão? Era a cortina, né, cara? Limpar o pau na cortina. Fazer a mulher gritar uma hora depois do sexo, né? Limpa o pau na cortina. Não é? O sexo sempre foi visto aí como algo sujo, cara. Sim. Exato. Bom, mas... E aí teve o nascimento do Cristo, rei Herodes ficou sabendo, o que que aconteceu? Mandou matar. Rapaz, não só o Cristo, foi. Como todos. Ele mandou matar todos os primogênitos. Aliás, todos os bebês. Abaixo de 2 anos, pode matar. Dia desse eu tava vendo umas filmagens que acharam os locais onde jogaram os corpos das crianças. Milhares e milhares de corpos de crianças, assim, você vê mesmo que são crianças por causa do tamanho dos crânios, dos esqueletos e tal. Então essa caça às crianças, aos recém-nascidos, aos bebezinhos, realmente existiu. Eles relacionaram a esse genocídio aí de Herodes, aí? Também, porque era o medo de que viesse um Messias e tal. Até hoje os judeus acreditam que vai vir, então o medo de perder o trono pra um possível Messias era real, pô. Você é rei, tu quer perder? Ele pô, quis, moleque? Ele quis se garantir. Então. Que o Herodes, na época, era o rei dos judeus lá, né, cara? O rei fantoche, né? Porque... E quem ia vir ia ser... Falaram que ia vir o verdadeiro rei dos judeus, que ele falou, vou matar, cara. Você acha que eu vou deixar um pirralho de merda tomar o meu lugar? Né, Pivete, cara? Vem aqui. Nos filmes mostra assim, Herodes meio que afeminado, né, cara? Isso aí é bem controverso. Até porque o judaísmo não é muito chegado, assim, considera o homossexualismo como um pecado, né? Então, um dos maiores pecados. Inclusive. Se Herodes era boiola ou não era, aí é outra questão. As roupas dele eram bem de boiola. Então, mas Herodes, assim... Ah, cara, vai ver a roupa do Papa pra tu ver que não... Pode crer. Falando nisso, eu vi o Papa puxando a paia na missa, cara, você viu? Não. Eu vi. Ele dormindo na missa, cara. Tá vendo, cara? Até ele. Tirando mal o cochilo. Né? Esse negócio da matança da molecada aí. Tipo, da molecada, só a turma só o Evangelho de Mateus, se eu não me engano, que fala sobre isso, né? Que cita. Aí, na lógica da investigação histórica, moderna, agora que os caras usam, se tiver apenas uma pista, ou sei lá, um testemunho, assim, não serve pra nada. É, os documentos. Não serve pra nada. Tem que ter mais de uma prova pra falar que é verdade. Exato. Ou não. Apesar que antes um documento já servia. Sendo documento, isso é prova que isso aconteceu. Mas depois foi se tomando a posição de questionar o próprio documento. Então, fica mais difícil. Não é só você chegar com um documento velho aqui, ó. Tá dizendo que eu tive esse moleque dia tal, não sei o quê, e tá aqui, foda. E também falou que se foi numa aldeia lá de Belém, pequena lá, não foi tanta molecada que morreu assim, não. Diz que foi pouco. Foi uns 3, 4 nariz sujo lá. Uns rameletos lá. Mata os rameletos. Barrigão, né? Barrigão de ferro. Aquele umbigo estufado. Pegava as crianças e falava, vem, não, eu só vou dar vacina da meningite nele. Né? Meningite. É gripe do porco. É gripe do porco. Tomar vacina da H1N1. Zé Gotinha, né? O Zé Gotinha. Chegava o Zé Gotinha na casa. Nossa, sabia que era o cara do Ku Klux Klan. Né? Que é idêntico, né, cara? Aha! You are Jesus! Yes, I am. Oh my God! Jesus Christ! Cara, de acordo com a história, a gente não pode negar que o Cristo foi um cara revolucionário, né? É o Che Guevara das antiguidades. Sendo revolucionário, cara, muito provável que na adolescência dele, ele tenha sido um garoto peralta, punk, né, cara? Cara, eu sempre falo isso, cara. Adolescência é a época do ser humano em que se faz merda. É verdade, né, cara? Cara, adolescência é a época que você faz merda, cara. Eu acho que essa é a melhor explicação pra não ter nada, cara. Certeza. Então é ele, por isso que não tem nada na Bíblia, cara. Imagina Jesus falando. Cristo pegando lá a carroça do Zé escondido. Ah, dá um rolê com as minhas. Pô, essa é foda, né, cara? Vou pegar a Madalena ali, dá um rolê. Cara, você imagina um adolescente de, tipo, 16 anos... que transformava água em vinho, irmão. Pensa nisso. Ia ser um alcoólatra. Né? Devia ser foda. O foda devia ser a pressão direta. Né? Porra, tu é filho de Deus, caralho. Se comporta, cara. Né? Que é isso, rapaz? Meu pai manda em tudo isso aqui. Eu não sou Deus, eu sou filho do homem, cara. Se ele falasse, vou contar pro meu pai, todo mundo corria. Mas sabe por que não tem sobre a adolescência de Jesus, cara? Porque a adolescência é muito chata, cara. Assiste uma Malhação que você vai ver, velho. É uma porra muito chata. Por isso, cara, ia ser a parte mais chata da Bíblia. Ah, mas não fala assim, cara. Ah, porque... adolescência não é chata, você só não foi nas festas certas, Wagner. Não, porque assim, porra, adolescência nossa não tem nada a ver com o que a gente vê aí hoje, né? A geração Y, certeza, cara, que cara. É isso, com cara. Com certeza. Não, o povo de hoje é muito gay, cara. Essa molecada nossa. É muito gay, cara. Ah, cara, tipo, a minha adolescência foi muito legal, cara. E foi legal justamente porque eu fiz muita merda, cara. É, ué. Mas é a época que Deus perdoa, tá ligado? É pra de grana, cara. O Rodrigo, como é um cara que nasceu pronto, já ele não teve adolescência, né, cara? Nasceu com dente. Cortou o cordão umbilical na dentada, né? Pariu, é. Aqui é o mamilo, né, da velha? Como vocês acham aí que foi a adolescência do Cristo, cara? Aprendendo a cortar madeira, né? É o mais provável, é isso mesmo, cara. Dizem que essa parte aí, agora, que na verdade foi um período que ele demorou pra aceitar o fardo dele, sabe? O papel. Dele. Exato, que seria nesse meio que enquanto criança, beleza, aí depois que ele foi começando a descobrir qual seria o papel dele, foi a adolescência foi o tempo dele aceitar isso, dele entender e aceitar, sabe? Falar, tipo, fudeu, Parker, né? Cara? Hã? Tipo, falar, fudeu, né? Então, mas olha que estranho, né? Tem uns textos bíblicos que falam que na infância, você vê, na infância o cara chegava nas sinagogas lá, né? Chegava junto com os bambambam lá do judaísmo e ensinava os caras lá no templo deles, né, cara? Cara, e se tem uma coisa que eu odeio é criança prodígio, cara. Eu tenho uma raiva de criança prodígio, né? Tinha comprado aquelas fitas que você aprende dormindo, né, cara? É, pode crer. Então, de acordo com os textos, o Cristo, ele era considerado um menino prodígio justamente por esse dom que ele tinha de ensinar os caras desde a infância, velho. Agora, se de repente chato. Ele chegou na adolescência e falou, puta, que merda eu tô fazendo, ou sei lá. Mas ele não fez milagre antes dos 12, né? Não. Ele começou a fazer milagre depois dos 30, na verdade, né? É. Ah, então, tá vendo? Ele começou a descobrir os poderes dele e tudo mais. Apareceu o professor Xavier. Ele foi no deserto treinar. É, só se foi isso. É o Goku. Mas você sabe que, por exemplo, na Bíblia não fala nada, mas outras seitas, assim, falam da adolescência dele. Mas tem umas teorias, né, assim, várias, né, aliás. Por exemplo, aquela Sociedade Rosa Cruz lá, já ouviu falar, né? Já. Rolou lá na Alemanha, sei lá, faz tempo pra caralho. Eles falaram que quando Jesus tinha 14 anos, uns magos pegaram ele e levaram lá pra Índia, cara. E tacaram ele no mosteiro budista lá e disse, você vai aprender... Se tinha pegado, deu um cacete. Era Jesus, né, cara? Podia dar uma cruzada no cara. E depois que ele saiu de lá, ele foi pra Pérsia, Mesopotâmia, Grécia, depois pro Egito, e alcançou o título de mestre da grande fraternidade branca. Aí ele regressou à Palestina, onde pregou o evangelho, tá vendo? Olha só, cara. É. Cacheiro viajante. Então ele deu um migué aí, deixou o pai dele na mão lá, né? Deixou o pai dele trampando, se fudendo sozinho. Lá na marcenaria lá e vazou pro mundo, né, cara? Falou, fazer mesa? Eu? O caralho, eu vou viajar, né, cara? Foi fazer um intercâmbio, né, cara? Bonito. Pegou a mochila. Ganhou a bolsa. Foi, pai. Ai, cara. É, não tem muito... Ganhou uma bolsa, puta que pariu. Na Uniban. Ele ganhou a passagem da CVC, né, cara? Foi, pra estudar lá no Indian Institute de Nova Delhi, sei lá. Cara, eu não sei, velho. Eu acho que vale mais essa coisa de... Bem, primeiro adolescente, espinha nascendo, hormônios. Te assassinando, né? Falando, é foda. I'm burned. Começou a usar a pranchinha, né? Pra deixar o cabelo liso. Então, a grande questão é essa. Se a adolescência, a gente sabe que é um marco na vida do ser humano, saca? Uhum. Se a gente faz merda ou não e tal, mas sabe que é um período foda na vida de qualquer um. Por que que, no caso, já que gostaria de fazer, o pessoal gosta de fazer essa comparação do Cristo sendo Deus e ao mesmo tempo homem e tal, que soube o que a galera passava na Terra e tal, por que que não é mostrada essa parte adolescente, cara? Pra mim é falha. Acho que é porque todo mundo sabe que adolescente só faz merda, né? E pra se mim... você mostrar que Jesus fez muita merda quando ele era adolescente... Pô, e será quando juntaram os textos lá pra fazer, pra começar a juntar os textos. Cara, pra... eita, esqueci o documento lá em cima de casa, no envelope. Em cima da geladeira. Não, será que os caras chegaram vai a pegar... Vai assim mesmo. Será que os caras chegaram a pegar documento na mão da adolescência e falaram assim, meu, isso aqui, ó, é melhor ir pra fogueira. Ninguém viu, deixa pra lá. Mas é, eu acho, cara, que é justamente por esse lance de, tipo, não humanizar demais o cara, assim, entendeu? Aham. Já que, o cara é filho de Deus, então, tipo, vamos falar, ele é homem, tá, tem dois bracinhos, duas perninhas, mas, cara, não vamos humanizar muito o cara, vamos deixar aí um mistério. É, esse negócio de ser o homem-deus e o deus-homem também é pra pegar dos dois lados, né? Porque quem não acredita em Deus, né? Pelo menos tem que acreditar no Jesus-homem. E quem acredita em Deus pode acreditar nele como Deus, né, cara? Então, quer dizer, fechou. Todo mundo tem que acreditar nele. Fudeu, cara. Vamos pensar assim, se a gente vai construir toda uma religião mostrando os ensinamentos do cara, não é melhor pegar a época que ele era uma criança, que conseguia falar a verdade sem problema nenhum. Depois a gente só volta a falar dele quando ele já votou o badass motherfucker. Mais fácil, né, cara? Vamos mostrar que ele falhou, que ele ficou em dúvida, ou que ele deu uns carcos na Maria Madalena no meio do caminho. É foda, então, né, naqueles evangelhos apócrifos lá, né? Lá tem umas partes de Jesus criancinha que não tem geralmente na Bíblia. Só que é muito forçado, cara. É totalmente mentiroso. Tipo, lá fala que Jesus uma vez fez uma escultura de barro lá, que parecia um passarinho. Aí ele, pá, fez um milagre lá, a escultura virou um passarinho, tá ligado? Ai. Ah, era um Harry Potter, mas, então. Peraí, mas... Mas não era marceneiro? Virou uma pomba, né? Virou uma pomba. Oleiro. Mas transformar água em vinho, beleza, né? Então, eu não sei, mas é que assim... Fica complicado, cara, essas questões sempre surgem, mas talvez o objetivo dos evangelhos não seja, assim, que o texto seja uma parada biográfica, né? Assim, de falar todos os detalhes. Mas eu gostaria que fosse. Com certeza, cara. Eu acho que, assim, pra ter mais fidelidade na história, entendeu? Aham, mas eu não acho que você pode excluir, no caso, quando é um religioso, excluir isso aqui. Ah, ele transformou o barro em um pássaro aqui. Ah, que mentira. Ninguém faz isso. Agora andar no mar... Transformar água em vinho, um monte de peixe, ressuscitar morto. É pra mim, isso é tão improvável quanto pegar barro morto. Então, mas é que aí, Rodrigo, mas é que aí. Assim, Viagra faz isso também. Mas é que aí entra a questão da relevância, né? Porque os milagres que o cara fez tinham um propósito. Agora, de repente, ele fazia um passarinho de barro e fazia a parada voar, seja uma parada de brincadeira, irrelevante. Então, eu falo assim, ele era um sacaninha também. Peraí. Deixar todo mundo bebum com vinho é uma parada nobre pra caralho. Ninguém vai tomar água, o negócio aqui é no vinho, rapaz. Olha, porra, relevância é minha pica. Jesus era o cara mais chamado pras festas, né? Estoque limitado. Bom, voltando aos evangelhos apócrifos, né? Que são totalmente alucinógenos, né? Lá, cara, além do menino Jesus conseguir fazer um passarinho de barro criar vida, ele também usou o seu, segundo o evangelho, tá, gente? Não sou eu que tô falando. Usa seus superpoderes para matar um amiguinho. Que isso, cara? Matou um amiguinho que roubou a burca dele. Ah, mais do que certo, né? E lá fala muita coisa bizarra também. Fala que Judas era bonzinho, na verdade, mas Jesus ficou instigando ele pra trair. Tipo, você vai ter que me trair, você vai trair. Quando Jesus falou, eu tô mandando você me trair, aí ele foi lá e traiu. Senão ele não teria traído Jesus. Eu boto uma fé que Judas era massa, cara. Que era um cara legal. Boto uma fé, cara. Mas você sabe, vocês falaram de Judas, eu uma curiosidade. O foda é que Judas perdeu as botas, né, cara? Que pariu. Tô apelando, todo mundo. Mas uma curiosidade aí, se fala muito que Judas se enforcou, né? Inclusive a gente vê nas encenações, nos filmes e tudo mais. Mas o texto bíblico diz que Judas saiu para se enforcar. Uhum. Não fala que ele se enforcou. De lá ele pode ter ido para Mesopotâmia. Então, aí... Ele pode ter parado no bar, né, cara? Tomar uma. Aí depois... Nasceu o que eu ia fazer. Aí depois, lá no livro de Atos, né, que aí já começa a contar como é que foi o início da igreja primitiva e tudo mais, logo no início fala que Judas, ele, com o dinheiro que ele ganhou da traição, ele comprou uma propriedade. Aí fala que, eu não sei em qual situação que ele tava lá, que ele caiu de um precipício, cara, e se espatifou, na verdade. Que burro, cara. Muito idiota, cara. Então, se eu não me engano, isso é no primeiro ou segundo capítulo de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar aí que Judas, ele, na verdade, ele caiu de um precipício, cara. Cara, não podemos reclamar da inflação, hein, cara. Porque, olha, com 30 moedas o cara comprou um lote, mano. Porra, que foda pra caralho. Fiquei sabendo que hoje em dia vale 30 dólares, cara. O que é o... O tanto que Judas ganhou pra trair Cristo, cara. 30 dólares? 30 dólares, dá nem 50 reais, o cara vai comprar o quê? É, pô, mas 30 dólares era alguma coisa na época, né? Então, não reclamemos da inflação. Mas, cara, tem um vídeo no YouTube muito foda do Rafinha Bastos falando de Judas, cara. Vocês têm que ver. Depois eu passo o link, cara. Que ele falando que, pô, Judas, na verdade, cara, ele era... tinha problema, cara. O pessoal ri e tal. Mas que, na verdade, ele tinha Alzheimer, sabe? Tipo, pô, quem que nunca deu uma mancada, né, cara? Tipo, encontra um amigo e fala, ah, vou lá na sua festa de aniversário. E era uma festa surpresa, né, cara? Sabe? Então, isso, cara. Judas, eu tô indo ali ver Jesus, ele tá ali na casa tal, comendo, não sei o quê. Mas... cara. Judas... chegaram pra Judas e falaram, meu... onde que tá Jesus? Ele falou, ah, tá ali. Putz, não podia falar. Pô, cara, foda. Fica brincando, pô, o cara perdeu as botas. Pô, o cara tem Alzheimer, né? O cara foi lá fazer uma caminhada e esqueceu as botas lá. Apenas esqueceu e deixou. Foda, né, cara? Não pode zoar o cara também, né? Era o único que usava bota, né, cara? Pode crer. O resto era sandália. Sandália. Bota é foda. Porra, meu, como alguém perde as botas, cara? Ah, não, pô. Ah, Maria, cara. Sabe o que é? Dependendo do teor alcoólico, o nego perde muito mais coisas. Dependendo do álcool, o cara perde as meias e não perde a bota, cara. Experiência própria. Uiraburu. Uiraburu, seresteiro cantador do meu sertão. Tosco Records, discos e fitas traz para o Brasil a nova coleção de CDs de Cid Moreira. Neste novo volume 1, Cid Moreira interpreta Piadas do Costinha. Aí a bichinha disse: nossa, Mona, abortei. Abortei. A outra respondeu: que nada, burra. Você cagou em cima de um sapo. Uiraburu. No volume 2 você encontra Cid Moreira narrando a Lista Telefônica de São Paulo. Letra S: Silva, José Carlos, 35468906. No volume 3, Cid Moreira, narrando jogos de tênis. Guga, Meligene. Novos CDs de Cid Moreira você só encontra aqui no Tosco Shop. Liga agora e adquira o seu. Oh, Mr. M, é fantástico. Aos 30 anos, o Cristo começa o seu ministério, né, que durou 3 anos. Depois de voltar da Mesopotâmia. Depois de... supostamente voltar. Depois de ter feito... supostamente. O intercâmbio lá. Supostamente. na faculdade de Nova Delhi, né, cara? E como é que foi aí, Rodrigo, pras autoridades aí, cara? Uma ameaça total. Primeiro que os sacerdotes judeus, os altos sacerdotes do judaísmo, não botavam muita fé nesse tal de Jesus, né? Achavam que era só um cara, um espertalhão, querendo levar a fama de Messias. Eles não acreditavam nele. E o Império Romano via isso como uma ameaça porque havia a possibilidade de uma rebelião. E o que Roma não queria era isso, né? Queria manter a ordem. Então, quando Jesus começou a pregar, então surgia também uma nova vertente do judaísmo, que depois vai ser chamada de cristianismo, que desafiava, em partes, a ordem vigente, né? Tudo que desafia a ordem vigente normalmente é perseguido. Na verdade, eu acho que essa época aí era uma bicho-grilagem do caralho, né, cara? Eu sempre acho que nossa, Jesus foi, né, o cara que inventou o movimento hippie, cara. Porque ele só ficava falando paz e amor, cabeludo, barbudo, as roupas. É verdade. Né, cara? Era uma bicho-grilagem do caralho. Bonespiano, filha seu da seu Jesus puta. Com seu violão. É, né, cara? Tocando pais e filhos, né? Caminhando e cantando. É o Nespiano do inferno, filha da puta. De acordo com, né? A internet. De acordo com a Bíblia também, cara. Na verdade, assim, tem... O Paulo falou de paz e amor, mas tem hora que ele coloca a galera em xeque também, né? Tem hora que ele chega no templo lá e regaça também. É, sem contar... Ah, pô, quando ele fala também um dos comentários que ele fala, que muitos negam, até que ele fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Olha aí, cara, que filha da... Ou seja, Jesus era comunista, pô. Como é isso mesmo, cara? Mas eu já vi um erro de tradução nisso daí, acho que do grego pro inglês, a palavra era parecida com camelo, e na verdade era tipo camel, né, que é camelo, sei lá. E na verdade era um tal de comel, lá, que era uma corda muito grossa, que faz muito mais sentido, é mais difícil uma corda grossa passar no buraco de uma agulha, ou mais fácil... Peraí, bota um camelo então numa agulha... Você vê? Não tô falando que é mais fácil, tô falando que faz mais sentido, ô cabaço. Mas de qualquer forma, ainda continua o mesmo... comunista, é isso. Então, mas existe uma, assim, uma interpretação que fala que, na verdade, essa parada do buraco de agulha é que ela lembrava, tipo... Ah, essas paradas que a galera coloca na frente, na entrada das cidades, assim, que coloca lá o nome da cidade e faz uma mureta, assim. Bem-vinda, Lupercio. Sabe? É, tipo, faz um arco, assim, né? Eu não sei como é que é o nome disso, mas o pessoal diz que, na verdade, esse buraco de agulha era essa entrada aí, que era mais fácil um camelo passar por ali do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, na verdade, tem outros também, cara. Aí não faz o menor sentido, então, isso. Nada. Então. Porque a entrada geralmente é grande. Cara, não, Então. A não ser que seja um camelo muito grande, cara. Não, mas aí faz sentido, né, sim. Porque... Não, mas aí faz sentido sim, porque ele quer dizer o seguinte, que é fácil... Todo mundo entra. Não, entrar no céu é legalize. Não. Se atente ao texto, ele fala que é mais fácil o camelo, do que o rico entrar. Ou seja, o camelo passa na bomba, mas o rico de jeito nenhum entra. Ah, tá. Saca? Esse é o contexto da bomba. Eu não entendi. Tá, beleza. Mas aí tem outras. Ele fala que quem quiser... Mas é muito interpretativo, né, cara? Ah, interpretativo, caralho. Olha, Wagner, se desprenda de Rodrigo, todos os bens materiais. Rodrigo, na boa, cara, chupa meu pau, vai. Cara, não, é interpretativo, velho. Não é em questão de posses materiais que ele fala do rico e pobre, cara. É o que não é. Não, é voltado mais no tipo de que você vive, no que você dá importância, entendeu? Riqueza, se você, né? Se você dá importância ao material, cara, é assim, sou rico, mas eu só tô dando importância ao material, mas eu sou pobre de espírito. É mais ou menos isso que ele tá querendo falar. O que eu não gosto é exatamente disso, que o pessoal vem com essa desculpa de que, na Bíblia tá dizendo, Deus criou o mundo em 7 dias, 6, não foi um negócio assim? Uhum. Aí o cara, não, mas esses 6, 7 dias valiam como milênios. Eu disse, não, meu filho, tá dizendo que é dias aqui. É verdade. Ainda fala pra guardar o último. Né? Mas o pessoal, pra se apoiar nessa ideia, eles usam aquele versículo que fala que um dia pra Deus é igual a 1000 anos, né? Então, e vice-versa, né? Isso aí você pode usar pra qualquer coisa, então. É. Qualquer coisa que tá lá escrito, mas isso aqui tem outro sentido, aí outro pode dizer outra coisa. Enfim, eu acabo não acreditando porra nenhuma dessa que eu já fui. Queria eu que o domingo demorasse milênios pra acabar, né? Então, mas é justamente isso aí, cara, porque a gente não tem o conteúdo original e não sabe muitas vezes do contexto histórico, então abre brecha pra você fazer qualquer tipo de interpretação, cara. Com certeza, cara. Mas é, e na boa, você acreditar que o mundo foi feito esses dias vai tomar no seu cu, né? Porra, é, né, cara? Aquilo... Cara, o que tá no Velho Testamento, cara, não dá pra botar fé. Cara, eu acho o Velho Testamento foda. Eu, tipo, o grande lance da Bíblia, cara, é que você pega o Velho Testamento, Deus era muito filha da puta, cara. Ah, imagina, praga e peste, tipo, dilúvio. Ah, não! Aí, de repente, você vê como mulher fode a vida do cara, né, meu? Aí o cara teve um filho, não, tudo é lindo, tranquilo, né, cara? Legal que Deus também jogava o que tinha na mão, né? Era pior aí. Que pariu, ele engasgou aí. Cara, não, mas é verdade, assim, no Antigo Testamento, Deus é um cara, sinceramente, Deus se mostra um cara invejoso. Não é que era no Antigo Testamento, tinha a lei lá, que era fodida, né, você não podia piscar que você já tava fodido. Aí Jesus chegou, que falou? Amai uns aos outros e a si mesmo, sei lá como... É. Aí fudeu, acabou a lei, a nova lei era essa, né, cara? É, o Novo Testamento, né, a nova aliança, na verdade. É, aí acabou, né, cara, acabou a lei. É, porque a mudança, assim, no Antigo Testamento, o comportamento, assim, a fé é quase que baseado no medo, né? Terror. Porque, olha, se você fizer isso aí, desce um meteoro do tamanho de Júpiter na tua cabeça. Aí depois... É o famoso não fala palavrão, senão Deus te fode, né? Aí depois que Jesus supostamente vem, se torna essa história do perdão, da piedade, de você se autoflagelar, de você sofrer, enfim... É, não vem mais aquela intervenção de jogar pedra, jogar praga, jogar piolho, o que seja. Jogar piolho. As mulheres eram apedrejadas, né? Hoje é, cara. No Islã. No livro de Hebreus, de autor desconhecido, o pessoal fala que foi o Paulo, o apóstolo, que escreveu, mas na verdade não se... Foi o Hebreus, cara. Não se sabe. Não, é que seria uma carta aos Hebreus, né? Alguém escreveu uma carta aos Hebreus. E lá fala que o Antigo Testamento seria sombra do que iria vir pro Novo Testamento, cara. Então muita coisa lá, muita profecia que foi falada lá, muitos assuntos que foram tratados lá, era pra fazer, seria assim, tipo, ó, o Antigo Testamento vai ser uma analogia das coisas que vai... Mas, voltando esse negócio da profecia, tinha várias profecias lá que dava pra você forçar, né? Porque até hoje dá pra gente fazer uma profecia. Eu falava lá que ele ia chegar num jumentinho. Só você pegar um jumento, você ia dando, tranquilo, né? Claro. Tinha outro também, o quê? Que, sei lá, a Maria nascia de uma virgem. Se ela fosse uma tremenda filha da mãe, ela podia muito bem falar, ô Zé, vamos falar aí que nosso filho, que eu sou virgem, cara. Aí nosso filho vai ser o cara. Então, você percebe assim que coisas que tem aí, mais... Aí falou, tá bom. E Maria tinha 15 anos, já tinha uns 80, né? Mulher casava cedo. Você vê, coisas depois que... Depois dos 15, tava velha. Coisas que tem mais de 1000 anos aí, 1000, 2000 anos, cara, e não tem muita base histórica, arqueológica também, né? Fica difícil acreditar, assim, baseado em evidências, né, cara? Percebe que, na verdade, a galera vai mais na parada da fé mesmo, velho. E no Novo Testamento, mesmo quando são apresentadas as evidências, muitos preferem ignorar. É, que aí já começa o fanatismo, né? Exato. Aí é a linha do fanatismo, né? E no Novo Testamento mudou tanto que tem até um jogo de futebol lá, né? Corinthians 1, versículo 2. Nossa, meu Deus. Eu tava esperando. Não, inclusive, né, eu não sei se isso é verdade, né, mas dizem assim que, porque assim, Corinthians é baseado lá, seria a galera lá que vivia na cidade de Corinto, né, e diz que o significado de Corinto significa sem libertador, cara. Então... Não acredito, cara. Sensacional. Eu achava que era tipo povo do Carandiru. Povo que vem do Carandiru. Inclusive, na teologia da libertação, assim, quem lê alguma coisa sobre a teologia da libertação, nessa época aqui do Ministério de Cristo, muitos ensinamentos que ele diz lá, o pessoal usou o contexto pra justificar essas paradas de opressão das classes mais, como é que eu vou dizer, mais bem abastadas e tudo mais, entendeu? Então, assim, muita gente acha também que o discurso do Cristo tinha um cunho político, né? Provavelmente. Olha só, a gente pode dizer já um pouco para Maomé. Maomé, segundo, é o maior profeta do Islã. E pra quem não sabe, o Islã também acredita em Jesus. Ele considera, não considera Jesus como filho de Deus, mas considera como um dos grandes profetas. Nos reinos onde hoje é a Arábia Saudita, Síria, havia uma centenas de reinos, pequenos reinos, e uma quantidade gigante de deuses. E esses povos eram muito suscetíveis a invasões. Então é muito interessante unificá-los sob uma fé só, torná-los unidos e acabar com toda essa briga entre eles e a ser suscetível à invasão. É interessante, porque uma fé unifica, uma fé junta uma galera. Isso é inegável. Então, se Jesus tinha um interesse político, eu não posso dizer porque eu não estava lá e também não tenho grandes evidências sobre isso. Mas que poder ter, podia sim. E isso aí também já entra também no lance da teoria de que Jesus não queria uma igreja, né, cara? Exato. Então, não queria algo institucionalizado. Pode crer. Mas a briga, talvez, nessa questão dele querer a igreja, é aquela questão quando ele fala pra Pedro que dessa pedra edificaria minha igreja, né? Então, assim, a questão é saber em que contexto ele disse isso aí, né? Exato. Mas só pra uma linha de pensamento ou se foi a instituição? Mas é... Eu acho que é mais fácil acreditar numa linha de pensamento, hein, cara? É. É mais fácil pensar numa linha de pensamento do que numa... Se ele era contra a instituição, não ia fazer sentido, né? Uhum. Então, é mais pensar assim, na filosofia de vida do que na instituição mesmo física. É, e tem as questões de mensagem, né? Que ele fala pra pregar o evangelho pra todo mundo, né? Porque ele avisa também pros apóstolos, né? Tal, pra galera sair pregando pra todo quanto é canto do mundo aí. É, o problema é que alguns tomaram isso como verdade absoluta e ou você aceita ou você vai pra fogueira. Ah, sim, é. E os maiores inimigos nessa época, aí na época do ministério do Cristo, os maiores inimigos deles eram os judeus, cara. Uhum. Tanto que eles tentavam colocar o Cristo em xeque lá, fazendo perguntas lá, até quando rola o episódio lá da mulher adúltera lá, que o pessoal ia apedrejar, se deveria apedrejar ou não, que rola aquela parada lá de, né, aquela parada célebre que muita gente usa, mesmo quem não é religioso, que fala, tire a primeira pedra quem nunca pecou, né? Uhum. Então, tanto que na época que era pra ser julgado Cristo ou Barrabás, lá na mão do Pilatos lá, a galera acabou incitando a população a escolher Barrabás, né, cara? É porque, na verdade... Não, mas faz sentido, né, cara? Os judeus estavam esperando um rei foda, né, cara? Um rei todo pomposo, então, vestido de ouro, bonitão e tal. E chegou o Jesus meio hippie remelento, lá. Né? Remelento, cara? Todo o cabelo dreadlock. Riponga cantando Pais e Filhos, né, cara? Não ia dar certo. Dois dedos de grude no cabelo. Aí que o povo falou, pô, esse cara não pode levar isso pra frente. Aí tirando os 12 ali que ele arrebanhou, o resto queria fuder mesmo, cara. Os judeus viram lá Jesus chegando barbudo, com violão, cantando Pais e Filhos. É foda, né, cara? Foda, mas que né? Eles iam ficar contra. Com aquele livrinho de cifras, né? Né? Que bosta, cara. Uma pasta, as músicas que eu tenho aqui. Jesus Cristo, né? Um banquinho, um violão. Não, aí ele chamou João e falou: João, vamos cantar João do Santo Cristo. São um faroeste caboclo, meia boca. O faroeste caboclo da Galileia, né? Aí o Pôncio Pilatos ficou esperando lá, né, cara? 4 horas depois, o Faroeste Caboclo acabou a música. Ele falou, e aí, mano, Barrabás ou Jesus? Aí todo mundo, cara, libera Barrabás, cara, libera o cara. Aguento mais esse cara cantar, meu. Jesus falou, não, peraí que a gente só vai tocar mais uma, Straight to Heaven. Cara, Mob Dick agora. O Pilatos era pressionado pelo governo, pelo imperador, a não permitir outra rebelião. Então, se ele, assim, seguindo tomando como verdade o que aconteceu, se ele tivesse liberado, enfim, podia rolar porrada, né? Claro. E ele também, ele sabia que ele tava fazendo a coisa errada, aliás, mas ele poderia estar fodido de qualquer jeito, ele falou, lava minhas mãos e foda-se, né? É, vocês que se virem, A culpa é de vocês. Se ele for mesmo rei dos judeus, a culpa é de vocês. Ou seja, de uma palmolescência enorme, né, cara, da parte de Pilatos, né, cara? Que também ele não teria era... que resolver a parada. É. Mostrou que não manda bosta nenhuma. Não. O Barrabás parecia o Brutus, né, cara, nos filmes, né? É verdade, cara. Mais toscão ainda, né, cara? Aqueles caminhoneiros toscos mesmo. É verdade. Carga pesada. É uma cilada, Bido. vem pra cá, Bido! Barrabás! Inclusive, cara, eu sempre falo com o Fernando, né, cara, o nosso personal de Ouro Preto. O homem sempre... barco a vela. É do caralho! Eu sempre falo com o Fernando, cara, a gente tem ainda o sonho de um dia ir num desses teatrinhos de... Encenação? De Jesus, né, cara? Pra na hora que Judas chegar e for dar um beijo nele, cara, a gente gritar, corre, Jesus, é uma cilada! Pô, a gente podia fazer isso e filmar, hein, cara? A gente pode ser apedrejado, cara. Now, who are you? Jesus Christ. Who are you? Jesus Christ. Who are you? Jesus Christ! Now go get him! E o nosso trabalho aqui é especular, né? Porque, especular. Afinal, nós estamos aqui pra isso. Cuide quem? Na última tentação de Cristo, a gente viu uma realidade paralela e tudo mais. Por isso, se você não assistiu, assista. Aliás, cara, eu lembro que na minha infância, meu pai não deixou assistir, cara. Ah, é? Cara? É, cara, ele ficou meio com receio, assim, e tal, mas aí... Aí você assistiu, ao que você se tornou hoje, né, cara? É, aí, tá vendo que... Cara, terrível. Né? Então, mas... Pra quem assistiu o filme, eu já deixou... falo que ele morre no final, né, cara? Mas ele deixou você assistir Calígula depois? Ah, então, Calígula eu tive que ver, né, porque... O filme horroroso. Horroroso. Ô, Rodrigo, mas apesar horroroso. Da... Mas o que, que você acha ruim no filme? Do Calígula? É. Terrível, meu irmão. Ali não era nem pra ser um taxado de Calígula, era pra ser brasileirinhas alguma coisa. Mas é porque era aquela realidade, meu querido. Não era. Tá aí o porém. Como é que você sabe? Então, como é que você sabe? Você tava lá, por acaso? Você estuda história, por acaso? Você tava lá pra ver. Estudo, sei lá. Não vale. Olha só, o filme tem uns cenários que parece a Vila do Chaves. Parece que é... Verdade, isso é verdade. Tem uns cenários é baixo, né, cara? E o legal é que não muda a câmera. É uma câmera pra todo mundo. É handcam. Vai virando, é que nem o Chaves. Começa do lado. Putaria? Quem tá ligando pra isso, cara? A gente só quer ver a putaria. Você então tá vai ver um pornô. Mas inclusive, as modelos ali do Calígula, se você olhar no final do filme lá, ou no início, da Penthouse, cara. Ah, é? As modelos da Penthouse. Lançaram brasileirinhos agora, né, crédito, com a língua tá lá. Com a língua lá. Com a língua lá. O que, que vocês acham? Vocês acham que pra fixar a mensagem do Cristo, seria necessário ele morrer, né? Ou vocês acham que isso aí ele tomou azar e se ferrou na mão dos romanos, cara? É, né, cara? Já que Judas perdeu as botas, Jesus bateu as botas, né? Essa foi ótima. Vai tomar a buzina do Chacrinha. E era importante, aí a gente pode entrar numa discussão bem ampla. Agora que isso ajudou, com certeza. O cara morreu pelos nossos pecados, foi assassinado, enfim. Vamos botar a culpa nos judeus, né? Vamos perseguir eles pra sempre. Se era necessário, aí é outra coisa. Porque Maomé não teve que ser crucificado pra poder virar o maior profeta. Buda não teve que ser crucificado. Enfim. Não é, mas, cara, não. É difícil porque a gente não faz a mínima ideia de como seria se ele não tivesse... sido crucificado, entendeu? Não, exatamente. Pra ter que fazer a comparação. Então, fica difícil falar, porra, precisava mesmo? Pô, não sei como que ia ser depois. Mas precisava, de repente... pra fixar não, na verdade, pra comprovar, porque tava nas profecias, né? É, que ele... Se ele não morresse, ele não ressuscitasse, ele não ia cumprir a profecia. A profecia... Mas a profecia falava que morre quando falava, você ressuscita. Falava que ele foi pregado no madeiro e pela... Esqueci o texto lá que fala que... Então, os judeus pelas suas feridas, nós fomos sarados. Ah, né, cara, então os judeus estavam só cumprindo a obrigação deles. A gente tem que fazer a nossa parte na profecia. É, se ele se dispôs a isso, né? Não, pô, mas a morte de Cristo não seria só a única desculpa pra fixar a ideia. Os motivos pra fixar a ideia seria que o templo judeu que ele falou que iria se quebrar, se quebrou, né? As vestes iam se rasgar. Exato. E ia ter um tremor gigante, ia jorrar sangue, água. Enfim, são essas coisas que acontecem. Legal, hein, cara? Nossa, tipo 2012, né? Então ele prometia que aconteceu um montão de coisa, aí os caras, tá bom, então vamos certificar esse negócio. Mas ter se desvassado aí se acontecer alguma coisa. Cara, vamos conspirar a bagaça, então. Vamos pensar no seguinte. Imagina o seguinte, que ele planejou toda essa bagaceira, e porque assim... Jesus. E a sua gangue. Porque... A sua não, turma. Assim, ele planejou uma parada que ia ter um impacto maior. Por exemplo, lá fala que o céu escureceu e tudo mais. De repente ele já sabia que ia rolar um eclipse ali. Um eclipse solar. Ele é o Jacob mesmo, né, cara? Podia ter visto a previsão do tempo, vai chover. Sabe? Assim, ó, o tremor não sei se tinha como... Porra, sismógrafo? Sismógrafo. Não, mas naquela época, não sei. Ué, como é que ele sabia que ia ter eclipse? É isso? Não, então, não sei, vamos conspirar. Então vai. Vamos viajar, me dá uma baseada aí, pera. Dá o santo dime aí, mano. Seria, então, o ato da crucificação e tudo o que aconteceu ali ao redor, ali, uma parada fake, cara, planejada? Eu acho que pra ser fake e valer a pena pra ele, porque ele se ele morreu mesmo, não ressuscitou nada, ele não viu o resultado. Ele teria que ser crucificado de mentirinha e depois, aquele lance que sumiu o corpo dele e... É porque ele não morreu de verdade. É porque ele não morreu, então... É tipo o Elvis, né, cara? É, voltou pro planeta dele. Imagina o plano dele, falou assim, não, eu sou crucificado, supostamente crucificado, que bom. E depois eu volto, né? Aí o cara, aí imagina aí, pegou uma febre danada, Jesus morreu, ressuscitou, e de repente ele volta, não, cambada, eu tô aqui, cala a boca, rapaz, ele morreu, você tá doido. Não ia funcionar. Então, você quer ver a parada louca? É que assim, isso já não é conspiratório, assim, isso que fala nos textos é que ele morreu e tal, ele, no terceiro dia ele ressuscitou, só que ele ainda ficou mais 40 dias andando no deserto com os caras. Não, com os discípulos. Então, com os caras lá. É, até que tem aquela parada de Tomé lá, que Tomé fala, que nada, ressuscitou o caramba, né? Põe o dedo no buraco, porque vai... Porque de acordo com os textos, a hora que o Cristo morreu, filho, discípulo, todo mundo debandou, todo mundo ficou com medo de acontecer a mesma coisa. Deu ali, é o rapa, né? Tipo, o rapa... Saval, o bicho vai pegar pra vocês também, né? Acabou caiu. Brincadeira, né, cara? Tipo, o Jesus era o dono da bola, tá ligado? O pobre chegou na casa de cada um, derrubando pó. O vinho acabou, né, cara? O vinho acabou, o que nós vamos fazer aqui, né, cara? Vou voltar pra minha família. Essa história de amor livre não tá com nada, né, cara? O cara ainda fala, pô, agora vai ser foda pescar sem Jesus, né, meu? Mó miséria, meu. Vou fazer a barba e arrumar um emprego, né, cara? Vendeu o violão e... E até esqueci de como fazia vinho, né? Ai, cara... É, que é foda, né? Porque Jesus também multiplicava o pão, né, cara? Deu de todos os lados. Ah, tava tudo na mão ali, cara. Os caras estavam numa vida mansa, cara. Os caras se encostaram em Jesus. Encostaram, foda. Jesus falava, a gente vai ter que ir ali a 100 metros pregar. Pô, Jesus, agora? Tem que almoçar, meu. Tomei um litro de vinho. Comi pão com peixe pra caramba. Ai, meu Deus. Vai lá você, Jesus. Pega um atalho pela água ali, ó. Será que Jesus não conseguia entrar na água, cara? Tipo, ele fica... Eu queria só uma vez dar uma nadada, mas eu não consigo, rapaz. Ficava pisando assim, teimando, né? Droga! Atenção superficial, né? Ele falava que nem o Homer, né? Ele tentava colocar o pé na água. O lago... Era um colchão d'água, então, né, cara? Ou um lago congelado, né, cara? Cara, e se de repente aí, porque o pessoal às vezes comenta isso, assim, rola uma discussão a respeito disso, porque a ideia lá de fazer a comparação entre aquele lance que a gente falou do homem sendo Deus e Deus homem e tal, ele viver na pele do ser humano e tudo mais, e se de repente, cara, lá do humano dele falasse mais alto, ele falasse, meu, eu vou desistir dessa parada aí. Que ele podia, né, cara? Que ele podia. Opa, ele podia, né, ele, abdicar, né? Cara? Ele podia falar assim, não vou mais morrer, ser pregado aí, cara, não. Não, tá legal. Como será que seria isso aí, velho? Se ele desencanasse, chegasse o pessoal e falava, pessoal, tudo que eu falei, vocês desencanam, vão viver sua vida, que eu vou viver a minha, tá tudo certo. Mas eu acho que ia ser puta foda, porque mesmo assim os caras iam perseguir ele pra caramba, né? Pelo que ele já tinha feito, né? E aí acho que os caras... Acho que ele não ia ser crucificado, talvez ia ser, sei lá... Apedrejado. Ou queimado. Apagado, eu cortar a coisa bem melhor, né? Jesus ia falar, me deixa em paz! Vocês querem peixe? Então toma peixe! Fazia chover peixe, né, cara? Caralho, Jesus, os caras estão ouvindo. Pega essa água, joga neles, é vinho. Do mesmo jeito que o Jesus homem podia desistir antes, o Jesus sei lá, Deus podia, pregado na cruz lá, falar piolhos! Piolhos! Aí, tipo, foder tudo de novo, né? Ele podia... Verdade, ele também podia existir da humanidade e falar, cara, vocês estão tudo fodidos, não tem perdão pra ninguém, tomaram no cu. É. Acabou, né? Inclusive você aí, Pedro. Tá rindo, né, Pedro? Oh, ri desgraça, agora, filho da puta, ri agora. Se Jesus fosse carioca, ia ser marrentão. Agora, nossa. Jesus Cristo. Imagina então a influência, assim, o que seria do mundo, assim, sem a influência do cristianismo, cara? Cara, não sei. Tipo, o mundo sem advogados, né, cara? Não, assim, será que de repente, se não fosse o cristianismo, seria uma outra religião que iria influenciar o mundo? O judaísmo. Acabaria sendo o muçulmano. Muçulmanismo, né? É, eu não lembro o nome correto, quase que eu falei isso. O Islã. Provavelmente seria o Islã, cara, se não fosse o cristianismo. Nossa, ia ser uma beleza, hein? Ia ser foda, hein, aí cara? A gente ia ter que cortar a cabeça dos outros com faca de pão. É, isso pô. Ia ser uma beleza. Se a mulher recusar você, tu joga um pouquinho de óleo quente nela que fica tudo beleza. Né, cara? Pô, isso aí é bem legal, opa, né, cara? Então pera aí. Várias garotas, né, cara? Óleo quente? Não, mas não é óleo quente, é óleo fervente. É, exato. É diferente. Porque no Islã rola monogamia, né, cara? Você pode ter várias mulheres, né? Desde que você consiga bancar todas, né? É, desde que você... Olha, e tem uma coisa que eles falam que é uma mulher, assim, uma vez por mês merece uma surrinha pra ficar comportada, segundo eles. Que bom, né, cara? É, a carne vai endurecendo, os caras já dão uns tapas pra maciar, pra deixar ser macia, né, cara? O povo bonzinho, né, rapaz? Povo educado, rapaz, que beleza. Ah, yeah. Mas talvez sem Jesus, talvez o Islã não tivesse acontecido assim. Porque Jesus foi um pontapé inicial para a pregação geral do monoteísmo, né? Da crença de um Deus só, digamos, segundo o cristianismo. E Maomé, os árabes foram nessa onda também. A gente pode falar hoje que o Islã é semente do cristianismo e do judaísmo. São religiões irmãs. As escrituras são quase as mesmas. Mudam pouca coisa. No caso, para os judeus é só o Velho Testamento, né? Para os cristãos, Velho e Novo. No Alcorão tem Velho, Novo, caralho, quatro. E tem leis de governo, enfim, tem como reger um país muçulmano. Não difere realmente muito, não. Cara, toda vez que fala o Alcorão, eu me lembro do Cacete Planeta. Numa piada que eles fizeram, que tinha uma mulher muçulmana lá, que queria aprontar alguma coisa, aí o pai dela virou assim, se você aprontar, ele tirava o cinto. Alcorão, hein? Nossa, que coisa infame, cara. Horrível, cara. Cara, bosta. Muito muito lembrete para a edição, cortar essa piada. Nota mental. Não, mas, cara, pergunta um negócio. Nos muçulmanos, parada aí, cara, eles têm, tipo, várias vertentes, igual tem no cristianismo, que tem pentecostal, evangélico, católico. Tem os xiitas, tem os sunitas. Xiita é legal essa palavra, né, cara? É legal. Xiita. É tipo a macaca do Tarzan, né?